Quanto pesa no zero? Salvador, muito boa noite, é o TAM 3197, Tente da Romeu. TAM 3197, informação em curso agora é a Serra. A única modificação para Romeu é que a temperatura agora opera em 25 graus, 25 graus. Mais um minuto, cópia Galeão 360. Tente aguardando, Tente da Serra. Colagem pistão no 0, vento 1, 50 graus, 059. Olha, clear line up, clear take off, one way 10, go 1940. Azul 5009, aguarde por gentileza. Voo 940, decolador 47. Correcting, go 1940, take off at 47. Salvador approach, frequency 120.8. Roger, contact now 1208. Climb for Claro 360, dial departure. Roger, clear for flight level 360, dial departure, go 1940. Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decoda 10. Primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leida após Leida, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolo 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano. 5517 no transponder, o controle 120.8, TAN 3197. TAN 3197, autorizado Galeão, nível 360, decoda 10 com curva à direita, Dael, Leda, Bid, Upsilon 10, SMAP. No transponder 5517, controle 1208. Cotejamento correto, meia dúzia, o portão, reporte quando pronto para acionamento e pushback TAN 3197. Reportará, 3197. Voo 973, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 160 graus, 059. Livre decolagem 273, iniciar. Prossiga, Sola. Para informação, está ciente sobre a situação de Campinas? É, as ISDEPs estão suspensas devido a ter uma aeronave acidentada, conforme no OTAN, até as 23 Zulu. Afirmativo, senhor. A nossa orientação com a empresa é decolar, tem um plano apresentado. E o nosso horário de chegada em Campinas seria posterior ao limite aí previsto da remoção da aeronave. Eu queria consultar se vocês têm algum plano 5009 aí, proposto com DLA. Afirmativo, plano para as DLAs 200 Zulu, 5009 Salvador Campinas. Identificação, autorizado chegada a Mare, desça para 3 mil pés. Estou altímetro no 04 de nosso radar. Mare, 3 mil pés, 04, 10 mil pés. Grato pela ajuda. Os 3, devolvam 50, controle 208. 208, 273, obrigado. Controle Gona 273, decolou na escuta, boa noite. Passa 1500 para 360. 273, boa noite, contato radar sul com nível 360, perfil da EL. 360 da EL, 273. Venha papá, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 13325, boa viagem. 13325, muito obrigado, bom trabalho. Com 8, 8, complete aproximação, chame 2895, bom pouso. 295, obrigado. No 776, desça para 2 mil pés, informe no curso localizador. 2 mil, comandado no localizador, agora 776. Pegou 1884, passando certo, baixado e travado, Copa Vista. Boa noite. 1884, boa noite. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 160, grau 059. E pouso na 10, 1884. 1940, Pacific Level 150, contact now, receive center frequency. 123, correction, 13325. Roger, contact now, receive center 133.25, thank you. Sun 3197, gate 06, puxa-se, pegue acionamento. Sun 3197, coordenação equipe de solo, é para o táxi, meia dúzia ao portão. Pode dar a táxi, Sun 3197. Uno 884 no solo 56, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 884. Boa noite, 884, boa noite. Táxi via Alfa, reporte antes do táxi foi Juliette, por gentileza. Alfa antes da Juliette. Questão, sem alternado. 3325, 9973, obrigado. está próximo a Julieta, o 1884. Afirmativo, mantenha a posição por gentileza, previsto é o portão 09, porém temos o Airbus da TAM sinalizando o push no través do 62. Afirmativo, vamos até a Julieta. 95, voo na cidade de 76, boa. Objeto 6722, ação de identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, estou tímido no 014, vigilante radar. 6722, desça para 2000, estou tímido para 2000, estou tímido para 2000, estou tímido para 2000, estou tímido para 2000, estou tímido para 2000, estou tímido para Sanchez 197 para o táxi 182, a bordo 3,35 de autonomia, alterna Guarulhos. 192, Sanchez, tem táxi autorizado para o ponto de espera do, da 10 via Pátio, Índia, quando lá chame torre em 118.95, 3197. Livre táxi, Pátio, Índia para o ponto de espera da 10 lá 118.95, 3197. Correto. 1884 da passagem do Airbus da TAM que se dirige ao ponto espera após o tráfego via Juliette 09 ao portão. Juliette para o portão 09, voo 1884 após o tráfego. O azul 5009 ao solo Salvador. Prossiga. Gente, temos agora a informação do CGNA de que já está sendo confeccionado um novo NOTAM para a prorrogação do horário. Em relação à reabertura da pista em Campinas. Solicito que monitore junto à companhia assim que sair esse NOTAM para verificar o horário, ok? É o azul 5009. Ok. Só para eu passar para a empresa, então, pelo CGNA não vai ter liberação antes da liberação desse NOTAM, né? De decolagem. Afirmo, não há liberação. Inclusive, a orientação do CGNA foi que manter esse aeronave no chão sem autorizar. Até a confecção desse novo NOTAM para ter uma nova previsão. Muito obrigado, senhor, pela ajuda. Cara. Sete e solo 04, livre direita, solo 21, decimal 9. Direita, solo 219, voo na cidade de 700. Salvador, boa noite, voo no 776, voo no 776, táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03, voo no 776. Salvador, boa noite, Sun 3197, quanto espera, pronto. Sun 3197, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 0 menos. Alinha e decola 10, Sun 3197. Sun 3197, decolado 08, controlando 10 do sinal 8. Sun 3018, Sun 3197. Sun Salvador, boa noite, Sun 3197. 3197, boa noite, contato radar, sublinho 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, Sun 3197. localizador e confirmando para o EVJ 6732, está autorizado para o procedimento. Informe o localizador. Olá. Localizador objeto 6722. Objeto 6722, complete a aproximação. Chame agora a torre 10895 com pouso. 10895, obrigado. Torre, boa noite, objeto 6722. Base 6728, boa noite. Pode ser embaixado e travado, ajuste no 0 no 5. Vai reportar com o trem baixado e travado, web 6728.